Ui, onde é que eu já ouvi isto? Thank you.

tell you a story about a woman I know. When it comes to love, she steals the show. She ain't exactly pretty, she ain't exactly small. 4239956. You can tell she's got it all. I'm not afraid to die. my very talented friend, the very lovely Cyndi Lauper. Thank you. Creio no capital que governa a matéria e o espírito. Creio no lucro, seu tão legítimo filho, e no crédito, o Espírito Santo, que dele procede e com ele é adorado. Creio no ouro e na prata, os quais, torturados na casa da moeda, fundidos nos cadinhos e martelados nas máquinas, reaparecem ao mundo como moeda legal, e que, depois de circularem por toda a terra, descem às caves do banco para ressuscitar como papel moeda. Creio no juro de 5%, de 4% ou 3%, e na cotação real dos valores. Creio no grande livro da dívida pública, que protege o capital dos riscos do comércio, da indústria e da usura. Creio na propriedade individual, fruto do trabalho dos outros, e na sua continuidade até ao fim dos séculos. Creio na necessidade da miséria, fonte dos assalariados e mãe do sobretrabalho. Creio na eternidade do salariato, que livra o trabalhador das preocupações da propriedade. Creio no prolongamento do dia de trabalho e na redução dos salários e também na falsificação dos produtos. Creio no dogma sagrado, comprar barato e vender caro. E do mesmo modo, creio nos princípios eternos da nossa Santa Igreja, a economia política oficial. Amém. esperar, con las manos en la nuca o en el gatillo de la star. Downstairs to